a gente não separa. Eu sou teu fogo e você me abraça. Água de chuva em nós, quando o clima está quente, quando falo baixo você grita. A gente logo fazemos amor, aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Diz comigo, vai! Diz comigo, vai! Seja eternidade. Depois e depois e depois, o meu coração todinho seu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meu coração sim é meu, todinho meu. Oh, oh, oh, oh, oh. Chama maestro, arrocha e mexe, vai. Alô, minha galera aí em cima, na área VIP, um beijão pra vocês. Quem uniu a gente não separa. Eu sou teu fogo e você me abraça. Água de chuva em nós, quando o clima está quente, quando falo baixo você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Diz aí, vai! Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois. O meu coração é seu, todinho seu. Oh, oh, oh, oh, oh. Meu coração sim, todinho meu. Ai. Oh, oh, oh, oh, oh. O meu coração todinho. Oh, oh, oh, oh, oh, seu coraçãozinho é meu, todinho meu. Oh, oh, oh, oh, oh. Chama que tá bom demais. Chama que tá lindo demais, minha galera! Joel Santos! Tá lindo demais, minha galera! Joel Santos, a voz dos hits com vocês! Chega pra rochar!